Praticizal.com, em nome dos melhores anunciantes. A Central de Dona Tereza, em Conceição do Coité, informa a hora certa. Hora 13h30, seguiu o Paradão com o Márcio. Farmácia Central de Dona Tereza, em Conceição do Coité, mais de 50 anos de experiência, oferecendo medicamentos, perfumaria e serviços de qualidade com responsabilidade pelo menor preço. Aceita os cartões Visa, Master, Hiper e América Express. Você é atendido por pessoal qualificado que aplica injeções, faz curativos e mede pressão. Se não encontrar o medicamento, Dona Tereza providencia em menos de 24 horas. Farmácia Central, no centro da cidade, em Conceição do Coité, em frente ao ponto de táxi. Telefone 3262-1012. Oi, sou Dona Sara, conselheira espiritual, astróloga cartomante. Com mais de 21 anos de experiência, aprovada pela Federação de Culto Afro-Brasileiro, através de cartas, búzios e tarô, vou lhe orientar, lhe ajudar, seja qual for o seu problema. Sou especialista em união amorosa, filhos problemáticos, vícios, desavenças, falta de lucro em seu comércio, parte financeira, saúde, casamentos trancados, enfim, todos os problemas de ordem pessoal. Com apenas uma consulta, você sairá orientado e satisfeito. Eu, Dona Sara, só coloco as mãos onde eu alcanço. Ligue já e marque a sua consulta. Em Coité, Rua Gregório Amâncio, número 305, bairro Açudinho. Ou pelo telefone e WhatsApp. TIM 99214-3896. Ou Vivo 99894-8048. Eu, Dona Sara, não prometo milagres, mas sim a solução. Atendimento e preço baixo é tudo que a gente quer. Supermercados Pinto, em Conceição do Coité. Alô, Coité e região! Escolha sempre comprar no supermercado que é tradição em Conceição do Coité há mais de 60 anos. Onde você encontra o menor preço da cidade, maior variedade, qualidade dos produtos e excelência no atendimento. Vendas na promissória, entrega em domicílio e muito mais. Super Pinto e Hiper Pinto esperando você. Supermercados Pinto, tem de tudo mais barato. Você lembra da pandemia da Covid, não é? Sofrimento, tristeza. O pior já passou, mas o vírus não morreu e você tem que continuar se protegendo. Com a vacina bivalente, você fica mais forte contra a Covid. Se você tem mais de 18 anos e tomou a última dose há pelo menos 4 meses, vacine-se com a bivalente. Vacina protege. Vacina salva vidas. Vacina Bahia. Governo do Estado. Nossa história constrói alegria, faz crescer dia a dia, faz erguer, faz mudar e faz realizar. O Cometa oferece a melhor qualidade em todos os seus produtos. E pensando na sua comodidade, o Cometa convida você para conhecer a mais nova seção de pisos e revestimentos e o novo espaço de ferro e aço, com mais variedades que o Cometa preparou exclusivamente para você. O Cometa a gente sempre realiza. Cometa tem tudo para a sua construção. Ligue 753-262-1122. Cometa tem. Conceição do Coité. Atenção, pessoal, vai começar o programa do meu papai. Como vocês já sabem, Márcio Mota é meu papai. Começa agora o Paradão 900. Na apresentação, Márcio Mota. Opinião, informação e muita música pra você. Tchau. In this time of desperation, when all we know is doubt and fear. Alô, você! Começando num clima mais lento, porque o dia hoje tá meio lento, né? Não é lento por estar passando lentamente, mas esse friozinho não é um frio propriamente dito, mas a temperatura caiu bastante, né? Conceição do Coité tem uma temperatura agora, neste exato momento, em torno dos seus 26 graus, né? Então, a temperatura tá agradabilíssima. Aí fica o dia, você fica um pouco com preguiça devido às chuvas de sair de casa, por isso que nós começamos o programa com a música lenta. Agora em Coité são 13 horas e 37 minutos, assim ó, neste clima de terça. Terça-feira, dia 23 de maio. 23 de maio de 2023, estamos no 143º dia do ano, restando 222 dias para terminar o ano. Eita coisa boa! 13h37, hoje é dia mundial da tartaruga, data criada em 2000. Em Portugal, hoje é feriado municipal de Celórico da Beira e Porto Alegre. No Brasil, Espírito Santo, hoje é dia da colonização do solo Espírito Santense, a terra do meu amigo Elias Wagner. Hoje é dia da juventude constitucionalista. A Igreja Católica celebra hoje São Basílio de Braga e São João Batista de Rossi. E a Cisal AM segue no seu rádio. E vem aí 97.3 Cisal FM. 13 horas e 38 minutos, 13h38. Vamos até às 15 horas com a permissão de Deus. A nossa equipe está pronta para mais uma tarde de muito trabalho aqui na Cisal. Nosso diretor técnico Edivaldo de Carvalho, diretor financeiro Carlos Barros Carlão. A nossa secretária é a Jéssica Ramos. Departamento comercial da Cisal é Edineide Araújo. E antigamente, Terezinha, se falava no Parque de Transmissão J. Miguel. 13h39, só para lembrar de você, viu, Jota? Para você perceber que a gente não esqueceu de você. E o Paradão está no ar, neste clima de chuva. Márcio Mota. Márcio Mota. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Não deu pra matar o desejo em nós. nós, amantes ardentes, a sós. Centro Médico Ronald Sampaio em Conceição do Coité disponibiliza de serviços de ultrassonografia, escleroterapia de varizes, ginecologia, obstetrícia e clínica cirúrgica, dermatologia com botox, preenchimento, eletrocoagulação, pile e exereses de nevos. Dr. Igor Araújo, médico cirurgião e mastologista, especialidade que previne, diagnostica e trata doenças das mamas. Agende sua consulta no telefone Centro Médico Ronald Sampaio, Rua Floriano Peixoto, número 20, próxima sinaleira, em cima da Farmácia Júniores. Telefone 3262-1319. Eita, essas dores que não passam, parece até que eu tomei uma surra. Ué, mas você não usou ainda a pomada negra? Pomada negra, a maior concentração de analgésico, 6 anti-inflamatórios naturais, alívio imediato nas lesões, contusões e age de forma rápida e eficaz no combate ao reumatismo. Pomada negra, diferente de tudo que você já viu e usou. Pomada negra, um produto Natubio. Hora certa, oferecimento Zanucchi. Olha a hora, meu povo. Agora em Coité são 13 horas e 44 minutos. Se não quer perder tempo, se quer qualidade e não pode mais esperar, então corre pra Zanucchi. Roupas femininas e infantil com desconto de até 60%. Não vai demorar muito. Aproveita! Roupas infantis incluindo bermudas e roupas femininas adulto e infantil com desconto de até 60%. Eu disse, desconto de até 60%. Chegue primeiro, é por pouco tempo. Zanucchi, mania de vender barato. Zanucchi Botas, vai se vestir. Zanucchi é a moda que me fascina. Quem tem rádio liga na cidade. Agora em Coité, são 13 horas e 45 minutos. Quem tem rádio, liga na Sisal. E quem não tem, compra lá em Dandé, o Rei dos Controles, Box 22 do Mercado Municipal. Bem no centro, em frente ao Calçadão Popular. Ser especial. Ter um sonho que se realiza no meio de muitas tormentas. Ter um encontro com a vida, quando ela está por deixar-te, ter um momento de luz no meio da escuridão, ter humildade para voltar no caminho, ter sabedoria para escolher a melhor hora para seguir, ser especial, só especial é, ser o encontro da eternidade com seu tempo, ter o encontro das almas, ter a essência jorrando em raios por todos os poros, ser o encontro das águas turvas com toda a beleza do mar azul, ser o poder das forças que une os corpos. Ser especial, só especial é ver que tudo pode seguir o caminho do meio, o caminho que te leva ao encontro do equilíbrio, o caminho que te deixa em paz com os teus, o caminho que te faz voltar para dentro, como se buscasse a luz que tantas vezes te deixou na escuridão. Ser especial, só especial é poder sentir o amor nas veias que pulsam sempre, chamando e dizendo viva. É a vida que te chama sempre. Aproveita esse momento e reflita. Quanto já fizeste por teus sonhos para encontrar a tua vida? Quantas lágrimas já derramastes no teu caminho? Quantas vezes ou quantas vezes caminhastes sozinho? Especial é ter luz, sentir a alma, deixar que a angústia não te derrube, ter forças para lutar. Ser especial é ser como tu, puro, com sabedoria nas palavras, força nos braços, lágrimas sem dor. É saber sorrir da tristeza quando ela te angustia. É saber caminhar sozinho, sem muletas. É saber ouvir o silêncio. É saber calar na multidão. Refletir sempre. Sentir infinitamente. Viver eternamente. E sonhar. Pense nisso. Vamos pedir ao Padre Zezinho que abençoe a família, a minha, a sua, a nossa, a família brasileira. Eu vou pedir ao Padre Zezinho que interceda por nós e que Deus abençoe a família. Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Saudade. Qual é a sua saudade? Uma música? Toca, toca, só pra mim. Tingo comercial. Sempre existirá o Feliz Natal. Todos os sonhos se realizam, a felicidade em todo lugar, a esperança que vem lá do céu. Vem um ano com Papai Noel. Um tema de um super-herói. Mais rápido que os aviões a jato, mais forte que o aço, o invencível super-herói, cavaleiro da paz e da justiça, Nacional Kid. Dizem que Roque Santeiro, um homem debaixo de um santo, ficou defendendo o seu canto e morreu. Mas sei que ainda é vivente na lama do rio corrente, na terra onde ele nasceu. Um programa de rádio do passado. Seja ela qual for. I see trees of green, red roses too. see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Um beijo pra todo mundo que eu gosto. Clássicos, as melhores do seu tempo. Você ligou para o meu papai. Pode falar. Olá, boa tarde, Márcio. Eu sou o Giovanni, moro em Terra Nova e gostaria de desejar um bom ano novo para todos seus ouvintes. E também gostaria de ouvir a música Pedras com Zezé de Camargo e Luciano, se for possível, viu? Se não for, fica da tua escolha. Então, fica com Deus e valeu, viu? Melhor não dizer nada enquanto pensa no que vai fazer da vida. Pode ser que você pegue um caminho sem saída.